mais uma da fábrica. Sucesso. Tô tentando, tá difícil. Preciso esse espaço que você deixou vazio. Tô errado em tá mentindo pra mim mesmo que te superei, mas eu não consigo esquecer você. Vai doer. Decido beber, mas pra quê? Beijar a boca desse copo com gosto de saudade. É maldade, é maldade.